Não entras? Ah, sou a entrar. Pois. Ah, pronto, ok. É, tens que entrar. Oh. Ah, sou agora... Pois, diz, olá ouvintes, diz assim, olá ouvintes, sejam bem-vindos. Eu pensava que eras tu. Não, não, tens que dizer, olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um 3 em ponto. Agora diz lá. Mas porquê queres que eu diga? Porquê que digas? Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um 3 em ponto. Pronto. Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um 3 em ponto. Ah, sim senhor, assim é que se apresenta um programa, não é? Ah, então, ora entras tu, ora entro eu. Ah, ah, como? Aliás, tu até devias fazer uma coisa que era... Senhores ouvintes, posso entrar? Até era assim que devias fazer, que era... Mas já pronto. Antes disso, devia existir um toque, toque, toque. Que era bater à porta. Isso a gente tem que falar com a Xana. Para ela... Exato. Pois. Ou então uma campanha... É. Ou o sino, já agora. O sino? Sim. Exato. Ah, bem. Pronto, cá estamos. Cá estamos. Eu, Adriana Pequeno, e o Carlos Bonaparte. É verdade, diretamente de Portugal. Continental. É verdade. E Jumbal, e Carrefour, e Intermarchal, e tudo mais algo. Exato. Porque em Portugal está tudo mal. Oh. Já agora... Está tudo mal, não. Enquanto a antena web estiver no ativo, nem tudo está mal. É. Até o tempo está um bocadinho murchinho, já viste? É verdade, nem há sol, nem nada. Ah, não. Pelo menos hoje, amanhã não sei, porque nós estamos a gravar no sábado. Agora convém dizer. Pois. Ah, mas se continuar assim... Pois, se continuar assim... Não está assim... Bem, uma coisa é certa. Aqui na zona, quanto tempo está nublado... A água de mar está quentinha, portanto, já não é mal. Agora, quando está o céu azul e muito calor e a água está fria, de morrer. Pois não sei. Antes. Eu nunca fui ao mar da Ilha, bom. Devias ter ido. O máximo acabou ali até à Praia de Salgueiros. Mais nada. Ou à Praia dos Sons Vermelhos. É. Não conheço. Pois é natural, são praias daqui de onde eu vivo. Devias ter vindo à Praia de Barra ou Praia da Costa Nova. Bem, também temos a Praia da Bagueira, mas a da Bagueira já me pertence à ilha, pertence a Vagos. Pois, eu a Praia da Barra, por acaso já ouvi falar muito bem disso e não sei quando, só que sabes que para ir à Praia da Barra, epá, primeiro tens de ter um curso, aliás, tens de ter um mestrado em aveirismo. E eu, como não tenho essa coisa, é pá, até podia ir à Praia da Barra, mas é a mesma coisa que ir à universidade sobre passear, quer dizer. Quando vais à Praia da Barra, tens que sentir a mística da Praia da Barra. Oh. Tens que já... Como se costuma dizer, para se poder sentir a mística da Praia da Barra, já tens de ter comido muito lodo da ria. E, basicamente, pronto, como eu não gosto dessas coisas... Na ria até era fixe, diz. Na ria tu comer lodo não, mas podes tirar de lá assim uns cricos. Não, a sério. Em pequena ia muito. Quando baixava a maré na ria, aos cricos. Bem, escorregava bastante, é verdade. Pois. Não os comia porque eu não gosto de cricos. Mas pronto, ajudava a apanhar na brincadeira. Tadinhos dos bichos. Depois morriam. Uhum. Mas depois quando a maré fica mais alta já é mais complicado e já não dá. Não. É Ria da Viro. Sabes, por acaso há uma música muito gira. Acho que é da Corina. Que a música chama-se Muliceiro. É sério? Quando à noite ao luar, lá vai leste um moliceiro. Não sei o que é das coisas mais bonitas da Ria de Aveiro. Há uma música especificamente a falar da Ria de Aveiro, do moliceiro, que é o barco, para quem não sabe, é o barco típico da Aveiro, não é? Portanto... No qual podem fazer lindos passeios na Ria, na cidade de Aveiro. Exatamente. Se o barco não encalhar, entretanto. Se o barco encalhar, não podem fazer grandes passeios. Quer dizer, se calhar a nado são capazes, mas. Bem, até agora acho que ainda não encalharam. Pois, porque a própria ria desvia os barcos e impede que eles encalhem, porque é amiga dos barcos, não É. é? A ria tem uma alma muito pura, tem. A ria é uma pessoa muito. Ah, peraí. Não é uma pessoa. A ria é uma ria muito honesta, estás a ver? A ria da Aveira é uma ria muito honesta. E bem disposta, e bem disposta. Por isso é que ela se chama assim. Pois, ria. Os moliceiros passam por ela e ela ria, ria, ria. Pois. Sempre, todos os dias. Manhã à noite. Vinte? É verdade. Ai, ai. Bem, hoje começamos com a informação? Ou não? Não, hoje não há informação. A única informação que há é que. Ah, uma pequena coisa. É que desde hoje, no nosso site, asexta.radioantenaweb.info, está disponível a grade de programas do canal que vai abrir no dia 1 de setembro. É certo que até lá há muita coisa que. Bom, que vai ser acrescentada. Pouca vai mudar, por isso é que já vai ser colocada. Porque pouca vai mudar, mas muita vai ser acrescentada, assim esperamos nós. Portanto, a partir do dia 20 de junho, dia 20 de julho, hoje mesmo, amanhã para nós, hoje para os ouvintes, já estará disponível a grade de programação da Sexta, que é o sexto canal do grupo Antena Web. Só isso, mais nada. De resto, não há mais informações. Alterações e outras complicações só mesmo a partir do dia 2 de agosto de 2014. Ok. Já agora, Então, sim. alterações, complicações e outras afinações só a partir do dia 2 de agosto. Que é Muito para ser bem. mais, que é para ser uma coisa mais pomposa, É. mais pomposa. Exato. Quase que disseste todas as palavras acabadas em ões. Pois. Faltou discussões. Pões. Exatamente. Atrapalhações, não. Acho que disseste atrapalhações. Não. Disse Não. alterações, Alterações, complicações complicações e afim. e outras afinações. Pronto, ok. Que é para não dizer. E mais palavras terminadas em ões, como locutores. Por exemplo. Discussões, há discussões, não é? Ah, Nós temos claro. que discutir assuntos. Exatamente. E presuntos e coisas do género. Ah, acho que sim. Todos abatatados, acho que sim. Oh, já agora? Ai, ai. Olha, É. batatas com presunto, não sei como é que é, mas lembro-me daquela música dos Vanga Boys que era bum, bum, bum, bum, batatas com atum. Exato. Bem, Portanto, o presunto até é bom. eu não gosto. É demasiado salgado. E calha Nada sempre contra o bem. mestre, né? É. Também não é coisa que eu assim coma, mas pronto. Mas há quem goste. Pois, o que seria do amarelo se todos gostassem do verde, coitadinho. É. Eu não gosto de presunto. Gosto mais da fiambre. Também. Fiambre, mortadela. Também não gosto. Também nunca gostas de nada, pá. Eu gosto de um bom pãozinho integral ou um pãozinho da forma, sem côdea, porque dá muito trabalho a mastigar a côdea do pão de forma. Portanto, é um bom pãozinho de forma com uma fatiazinha ou duas de queijo e uma ou duas de fiambre. Sim, é que é bom. Não, o queijo dispenso. Ora, cá está, para mim é bom, porque eu gosto. E mais, e Exato. mais, e se tu não queres, mais fica. Exato. Bem, acho que só concordamos no clube futebolístico. Pronto. Também acho que sim, também acho que sim. A menos nisso. E no 3 em ponto, claro. Claro, mas sim, no Globo Futebolístico sim, acho que estamos ambos de acordo que a Sociedade Musical de Caneças é um bom candidato à subida ao Campeonato Nacional de Séniores. Deve ser, deve ser. E o Sport Benfica, o candidato mais provável é não descer de divisão na próxima temporada. Não diga ganhar porque com tantas exportações que nós fizemos, enfraquecemos e muito o nosso poderio, não é? Mas pronto. Vamos ver. Sim. Vais ver o tu, tempo. Eu não. Eu não vou o ver tempo. Nada. O tempo dirá. Bem, uma coisa é certa. O nosso Jorge Jesus continua lá. Ainda bem. Vá lá ver se isto para o ano não vai... este ano foi Jesus. Para o ano vai ser um... Ai, Jesus. Vamos esperar que não. Vamos esperar que não. É, vamos esperar que seja... Que corra igual a este. Sim, de preferência que o Porto fique em quarto lugar, não em terceiro. Mas sim, em termos... O nosso... Que seja assim, que seja... Que seja... Por assim, pronto, que seja assim o Benfica em primeiro lugar. Sei lá. O Arouca em segundo, para ser mais original. Ora, nós discutimos o título com o Arouca até ao final da temporada. Ficamos para aí, sei lá, para aí até 5 pontos do Arouca. Ah, não. Até, não pode ser até a última, então. 5 pontos do... 5 pontos ou 6 do Arouca. Em terceiro, o Braga. Que apareceu outro vermelhinho. Exatamente. Depois os outros. Depois o Sporting em quarto, não sei o quê e tal. Boa Vista em quinto. Belenenses... Ah não, Belenenses desceu. Não foi? Nem sei. Acho que sim. Pronto, Paços de Ferreira em sexto. Em Estoril... sétimo, Estoril. Exatamente. Olha, mas era isso que eu ia dizer, mais uma que somos de acordo. Em sétimo, Estoril. Em oitavo, Gil Vicente. Em nono, Académica. E o Porto, em 18º. Sétimo. Era giro. Já vi isso. Era giro o Porto de sexta divisão. Eu gostava. Alto. Aí os dragões andam todos por aqui. Confesso que era uma coisa que eu gostava de ver o Futebol Clube do Porto a jogar com o Trofense, com o Vizela, mas na segunda divisão. Pois. Não sei, acho que dava mais, não sei. Ao menos por uma época era bom. Mais giro era o Porto C, o Porto C, foi o Porto B ficar em primeiro lugar ou segundo na Liga de Honra. Mas depois, como o Porto, a equipa principal, descia, o Porto B também tinha que descer. É, pá, isso era lindo. Mas pronto. É daqueles sonhos que passa lá mesmo para sonhar, não é? É melhor. Até nós nos calarmos, senão ainda perdemos os nossos ouvintes que sejam portistas. Pois, também é verdade, também é verdade. Desculpem lá, mas isto foi só... É um sonho, assim. Bem, vocês também sonham que nós também perdemos, pois, assim, portanto... Exatamente, portanto, não... Estamos de igual para igual. Somos nós a rogar-vos pragas deste lado e vocês deste lado a rogar-nos outras pragas do género. Portanto, somos nós a desejar que vocês caiam para a Liga de Honra e vocês a desejar que nós caímos para as distritais. Portanto, estamos de igual para igual. É, mas jogamos todos em fair play. Claro, claro, fair play. Sempre. E pronto, vamos então iniciar a nossa lista, que é Músicas Internacionais de Novelas Brasileiras, parte 2. Herbert Richard. E vamos começar com 3, certo? Certo. Exatamente. Acho. Vamos então iniciar com os Coldplay, com The Scientist. Esta música pertence à novela O Beijo do Vampiro, de 2002. Ah, até pensei que fosse O Beijo do Escorpião, de 2013, 14. Não, O Beijo do Vampiro, de 2002. Ah. Já viste, os portugueses foram esta novela, tiraram o vampiro e puseram o escorpião. É quase, pronto, parecido. Sim, pelo menos o nome. Não sei se realmente tem alguma coisa de semelhante ou não, mas creio que não. Não tem nada a semelhante. Eu lembro-me desta novela, só me lembro de ver vampiros para o norte, vampiros para o sul, uns atacavam os outros. Ah, e depois eles convertiam-se em vampiros, não é? É. Os atacados convertiam-se em vampiros, mas depois havia... Tinham que... Sim, eu lembro-me disso. Vagamente, mas lembro-me. Bem, esta é uma banda britânica... Isso não era a Vamp... Continua, desculpa disso. Bem, é uma banda britânica formada em 96 pelo vocalista Chris Martin e o guitarrista Johnny Buckland no University College London. Depois de formar. Oh, que giro. O Pectorals, que acho que era o nome que eles tinham, penso eu. Guy Berryman juntou-se ao grupo. Não, calma. O Pectorals era, acho que, um grupo que o Guy Berryman tinha. Juntou-se então ao grupo como baixista e eles mudaram o nome para Starfish. Pronto, Pectorals era mesmo o nome deles. Exatamente. Pronto, depois passaram E para depois mudaram para Starfish. Starfish. Depois o Will Champion entrou para tocar a bateria e também como voz de apoio e para tocar vários instrumentos, comportando assim o grupo. O empresário Phil Harvey é muitas vezes considerado o quinto membro não oficial. A banda passou então aí a chamar-se Coldplay. Em 98, antes de gravar e lançar três EPs. Esta música, The Scientist, é o segundo single, está presente no seu segundo álbum, chamado A Rush of Blood to the Head, 2002. A canção foi escrita por todos os membros para esse álbum. Ela é construída em torno de uma balada de piano, com a letra contando a história sobre um desejo de um homem pelo seu amor e um pedido de desculpas. Que bonito. Cabo. Olha, por falar em The Scientist, esta semana tivemos uma perda dramática, não foi? Porque The Scientist é o cientista, não é? Sim. Esta semana temos uma perda dramática no mundo da ciência. Sabias que um dos homens, uma das pessoas que perdeu a vida no avião da Ucrânia, que caiu na Ucrânia, era o especialista mais reputado do mundo na área da cura para a SIDA. Oh, eu tinha ouvido era que vários Sim, das mas. pessoas que estavam dentro eram vários investigadores para a SIDA. Sim, mas Agora. um deles era o mais reputado do mundo. Seis deles, ou seja, foram seis deles, percebes? Os seis mais importantes, os que tinham feito mais avanços e não sei quê, os seis faleceram. Ou seja, é a mesma coisa que num top de 1 a 50, o sétimo passou primeiro porque os outros seis desapareceram. Pronto. Seguiam essas seis pessoas que eram. E havia uma, tal mais importante do mundo, já tinha dedicado 30 anos à investigação do vírus da E SIDA e coisas do género, já estava a desenvolver. Inclusive é muito curioso porque eles apresentaram esta semana um documentário. Curiosamente, só depois é que eu pensei nisso. A Euronews apresentou na terça-feira uma investigação que esse cientista levou a cabo, que há uma forma de prevenir. Vou te explicar. Antes de que tu tenhas SIDA, de que tomes uma espécie de vacina, mas tem que ser uma coisa mais continuada para evitar que tu tenhas para evitar que se ou seja, se o vírus da SIDA entrar no teu corpo, ele não vai resistir porque aquela espécie de medicamento vai atuar e tem muito contra o vírus da SIDA. Imagina, sei lá, se há um envolvimento dentro de duas pessoas ou não sei quê. Ou seja, quando sentes que tens que reforçar a segurança, quando estás num local em que tens que partilhar lâminas com outras pessoas, ou noutras hipóteses, enfim, tomar essa, não uma injeção, eu já não sei como é que aquilo era, mas enfim, para reforçar o teu sistema especificamente contra o vírus da SIDA. Ainda estava em testes e não sei quê. E era. E quase a Euronews a exibir terça-feira o documentário e quinta-feira depois do sucesso. Eu vi uma notícia, foi de um bebé que tinha nascido com SIDA e fizeram uma, portanto, tentaram que ele ficasse sem a SIDA, tinham conseguido, mas agora voltou outra vez. Pois eu sei disso. Mas também se voltou é porque não está a ser, não está, ele não está exposto às condições de saúde que devia. Pois, Porque se conseguiram curá-lo da SIDA, então. Mas no bebé é fácil, por assim dizer, porque o sangue é menos, não é? Tens uma hipótese de controlo e o próprio sistema imunitário está, com ajuda médica, está muito mais forte. Portanto, é isso. Sim, desculpa lá este parênteses. faz mal. The Scientist. Eu fiquei comocionado com esse acontecimento. Ainda há pouco tempo fiz uma viagem e sei o que é que. Ainda há pouco tempo, até não sei se tu viste isso no meu Facebook pessoal. A mensagem que eu publiquei, acho que viste. A mensagem que eu publiquei é que nós temos que quem voa, a sensação que quem voa tem. Não viste isso? Não viste nada do género? Acho que sim. Publiquei de que nós. Há uns que rezam, há outros que se benzem, há outros que até preferem dormir, não sei o quê. Há outros que vivem aqueles momentos como. Ou seja, que é como criar uma mini terra no céu. E depois, quer dizer, percebermos que estas coisas podem acabar. Pronto, é como se não, porque eu há precisamente um mês estava a chegar à Roménia de avião, precisamente. Portanto. É daquelas coisas. Comissionou-me a queda de um avião porque. Pronto. Porque foi abatido. Pois foi abatido e não foi bem queda, ele desintegrou-se mesmo no ar. Sim, pois, ele desintegrou-se no ar, exatamente. Mas pronto, ou seja, a queda de um avião. Para todos os efeitos, ele caiu. Sim, Já mas que. não Já que caiu. não se desfez cá embaixo. Exato, desfez-se em cima. Ele explodiu no ar, portanto. Exato. Mas enfim, pronto. Mas sim, seguindo, seguindo. Bem, seguindo, vamos ter os de Colin com Wherever You Will Go. Esta música pertence à novela Coração de Estudante de 2002. Esta banda americana foi formada em Los Angeles, na Califórnia. A primeira formação da banda era composta por Alex Band, que era o vocalista. O Warren Cumming, que era o guitarrista, o Billy Muller, que era o baixo, o Sean, ai meu Deus, como é que isto se lê? Ulf, peraí, Ulf Tanuma, acho eu, que é a guitarra, e o Nate Wood, que era a bateria. De seguida, o Dino. Pá, podiam ter outro nome mais fácil. O Dino Meneghin, acho eu, entra no lugar do Sean. Ok. Depois tiveram outra formação que também ganhou muito destaque, que foi com o Alex na voz, o Daniel D'Amico na guitarra base, o Justin Meyer na bateria. O Justin Derrico na guitarra solo e o Corey Brits no baixo e teclado. Esta música pertence ao álbum Camino Palmero, que é o álbum de estreia de 2001 e é o segundo single. E foi protagonizada pela primeira formação da banda. E não tenho mais nada. E por fim? E por fim vamos ter o James Blunt com You're Beautiful, da novela Belíssima de 2005. Este encontrei coisas que eu não sabia sobre este cantor, como se prenderam. Este cantor, compositor e instrumentista britânico também foi um ex-capitão do exército. É verdade. E eu não sabia. Bem, de uma família de forte tradição militar, O cantor serviu por 6 meses no Kosovo, coisa que eu também não sabia, e depois fez parte da guarda da rainha. Além da carreira no exército britânico, o Blunt tirou o curso de engenharia aeroespacial e antes de embarcar na carreira musical, Blunt foi oficial da Lifeguards, um reconhecido regimento do exército britânico, e serviu no âmbito da NATO no Kosovo durante o conflito em 99. Coisas que eu não sabia Eu sobre. sinceramente, e desculpa a minha frieza, mas eu sinceramente acho que ele teria um papel ativo muito mais útil aí do que na cantoria. É, também não acho que ele canta assim tão bem. Ai, ai. Mas pronto, agora como ele está no exército, não sei, porque eu não sabia. Sabes que o James Blunt também teve uma coisa muito curiosa. Acho que foi na BBC, num dos canais da BBC. Não, foi na Radio One, mas não foi da BBC, foi outra rádio britânica, em que não passa James Blunt. Sabes porquê? Não. Porque os ouvintes foram ao longo de algumas semanas inundando a rádio com chamadas a pedir que não passassem mais James Blunt. E foram tantos ouvintes que eles atenderam ao pedido. Ao fim de 2 semanas, o que é que foi? De tantas chamadas, tantos ouvintes, eles acabaram mesmo por atender ao pedido. Não sei se ainda continua vigente. Se há 5 anos, o que é que foi? Ou 4. Mas isso aconteceu. Portanto, foi. Não sei, foi uma daquelas coisas. Pobre James Blunt, não é? Mas ele também não está preocupado com isso, porque ele continua a cantar e a lançar singles e a ter sucesso e a chegar números 11 e coisas do género, portanto. É. Esta música pertence ao álbum Back to Bedlam, e que é o álbum de estreia de 2005. E pronto, não tenho mais nada a dizer sobre ele. E pronto. Então vamos às músicas e voltamos daqui a pouco para a última parte da nossa 3 em ponto. Just guessing, to the stars. Antena Web. is pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as I walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, don't know. Ficamos no impasse. Não, estamos de volta à nossa última parte da nossa. Espera aí, agora sou eu. Ah, então anda. Agora sou eu. Não, mas agora eu fiquei chateado. Vá, continua. Não, volta atrás. Ok. Pronto, está bem. Estamos de volta. Ah, espera aí, esqueci-me de voltar atrás. Olá, ouvintes! Estamos de volta, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso 3 em ponto. Olá, Adriana. Olá. Pronto, estás a ver? Já pode. Sim. É já possível. Se resolveu? É possível. Está resolvido, sim, senhor. Confirma-se. Exato. Nós estamos agora na última parte, portanto, eu se calhar já, como tenho muita informação a dar das... Não, despede-se só no fim, porque todos os vídeos a gente despede-se no fim, despede-se. Pronto, ok, está bem. Vou deixar então para as despedidas no fim, mas eu nem sequer vi as despedidas, pronto, está bem. Diz. Agradecer aos nossos ouvintes, à audiência que temos, à audiência que os outros programas têm, e pedir-lhes para continuarem a nos ouvir, a nos aturarem e a trazerem os familiares, amigos, conhecidos para nos conhecerem a nós, conhecerem a nossa página e grupo no Facebook, continuarem a gostar, continuarem a postar informações, músicas que vocês gostem e continuarem a visitar o nosso site também. Cada dia está assim com coisinhas novas. Portanto, aproveitem. É verdade. Está um site, sim senhora. O nosso... E nós temos agora estes canais todos aqui. O canal 1, o canal 2, Antena Best. Sabes que eu estou muito feliz, sabes? Porque o canal 2 vai reabrir dentro de pouco tempo. Dentro de menos de meio mês. O canal 2 está reaberto. Uhum. Fez ontem. Para nós, ontem para os ouvintes, hoje para nós, 15 dias que faltam para abrir o canal 2. Exato. 15 dias, que isso, é isso que eu não estou a perceber. 15 dias não, são 14, pois. 14, amanhã 13, está certo. 20, 31, 1, 2, está certo. Isso, tá. Tá, ok. 15, 14, está certo. Mais. E pronto, é isso. É isso. Vamos lá, música. Vamos. Vamos começar com os Bon Jovi, com Misunderstood. Esta música pertence à novela Mulheres Apaixonadas, de 2002. Já viste que a lista, praticamente, as novelas são todas de 2002. Quase que as apanhei todas. Porque será, não é? Pois. Se calhar faltam que mais viste novelas, não sei. Não, por acaso segui a lista. Ah, pronto. E pronto. E, então, este é o segundo single do álbum Bounce, de 2002. Foi produzido por Lucas Evin, John Bon Jovi e Richie Sambora. O álbum foi gravado no Sanctuary 2 Studio, em Nova Jersey. Esse álbum é fortemente influenciado pelos ataques do 11 de setembro em Nova York. Uhum. E é um álbum que se caracterizou por ter timbres mais modernos e por ser mais pesado, a pedido do próprio guitarrista da banda, ou seja, o Richie Sambora. Não falarei sobre os Bon Jovi, porque os Bon Jovi são sebejamente conhecidos. E para estar a falar outra vez a mesma coisa, não. Até porque eles já passaram aqui, nós já falamos, não sei o quê. É, exato. Bem, de seguida vamos ter os Maroon 5 com This Love. This Love. Ah, nesta não é de 2002. Esta fez parte da novela Senhora do Destino, de 2004. É, 2 anos depois. Cá está, 2 mais 0 dá 2. Mais 0 dá 2, mais 0 4. 2004. Esta é uma banda americana que se originou em Los Angeles, Califórnia. O grupo foi formado em 94 com o nome de Caras Flowers. Uhum. Que belo nominho. Enquanto os membros ainda estavam no ensino secundário. Eipa! A formação era o Adam Levine, o Jesse Carmichael, o Mickey Madden e o Ryan Dusick. E lançaram um álbum em 97. Ryan quê? Dusick. Não. Dusick? Eu penso que sim. Que depois passou a ser da TV. Da Zika, do Zika. Como é? Da Zika, não interessa. Da Zika, da RTP, toda a gente. Então não vai ver agora. E lançaram um álbum em 97 que não teve boa crítica. Separaram-se, foram para a universidade e em 2001 a banda reagrupou-se, acrescentando James Valentine e seguiu uma nova direção sob o nome de Maroon 5. Engraçado. Valentine não era aquela coisa dos vinhos. Assim, continua. Este é o segundo single que saiu em 2004. Do seu primeiro álbum, chamado Songs About Jane, de 2002. Uhum. Cá está. Então a música é de 2002. Não, o álbum é que é de 2002. O single, a música como single, saiu em 2004. Tá bem, mas o single já saiu com o disco. Então a música é de 2002. Okay. Tá, esquece. Portanto, tudo bem, tens razão. Portanto, a música é então a final de 2002. Por coincidência, a novela é que não é, mas a música é 2002, está certo. Ok, retiro aquilo que disse ao princípio. Okay. A canção recebeu um remix pelo Kanye West, intitulada como This Love Kanye West Remix, que é original. Realmente. Que fez um grande sucesso mundial. Não, o remix. Ah, a música. O remix. Remix? Sim. Fez tanto sucesso mundial quanto a original. Também foi remixada pelo grupo de hip-hop coreano, o Big Bang, ainda intitulada como This Love. Bem, eu gostava de ter ouvido esta música na versão coreana. Hip-hop ainda por cima. Eu não ouvi a versão do Kanye West. Pois, Sim, ouvi. Ah, mas eu gosto mais da versão original. É uma que começa hip-hop. Com... Imagina o que é hip-hop coreano desta música. Sim, mas é assim, a versão original começa com o piano. Tan. E a versão do hip-hop, a versão do Kanye West começa com... Pronto, e por aí fora. Mas depois mostro as diferenças. Eu já estou a ver qual é que é. Ah, mas eu gosto. Fala, mas... A coreana? Não, a coreana não faço a mínima ideia. Ah, pois eu a coreana também não sei. Mas deve ser linda, hip-hop coreano. Ok. E por último, vamos ter o Tiziano Ferro com Embranato. Esta música pertence à novela Mulheres Apaixonadas de 2002. Claro. Este é um cantor e compositor de música pop italiano. Ele estreou-se em 2002. Esta música pertence ao álbum Rosso Relativo, isto na versão italiana, mas também à versão espanhola, que é Rojo Relativo, que é o nome do primeiro álbum de 2002. Esta canção foi escrita e cantada pelo próprio Tiziano Ferro e foi lançado como o terceiro single do seu álbum. E não tenho mais nada a dizer. Mas tenho uma pergunta para te fazer. Tu disseste, quando eu disse das músicas de 2002 e não sei o que é que tu disseste? Sim. Que não, que só seguiste a lista. Sim. Qual lista? Ah, a lista que eu, na minha pesquisa de músicas de novelas, houve um site onde tinha uma lista de vários cantores e com as suas canções, e depois à frente a novela e o ano. Então eu segui essa lista. É que eu já tinha perguntado, se dissesse a lista, pensei que ia dizer esta, e eu te perguntei, mas quem fez essa lista? Não. Foi no site onde fui procurar músicas de novelas. E tinha a lista de músicas e depois as novelas, tudo ali por ordem de datas. Sim, senhor. Eu segui, então por isso é que apanhei muitas de 2002. Okay. Porque houve muitas novelas em 2002. Isso é verdade. Tá bom. Então pronto, ouvintes, ficamos por aqui. Sim. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na nossa companhia. Esperemos que o Benfica ganhe ao Sporting. Porque é hoje, não é? É. Que há um Benfica Sporting. Hoje é domingo. Exato. Que há um Benfica Sporting para a final da taça da Associação de Futebol de Lisboa. Da taça de honra da Associação de Futebol de Lisboa. Espero que ganhe. Ganhou, espero que o Benfica ganhe. Exato. E pronto. Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da lista. Se tenham divertido. Bem, e pronto, para a semana nós cá estamos. É verdade. Se não houver sem nenhum problema informático ou assim, nós cá estamos. Exatamente. Fiquem bem ouvintes e até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau. If I could just rewind, I see it in my mind. If I could turn back time, it'd still be mine. You cried,